tive pra dizer que tudo que eu te fiz foi sem querer. Eu peço desculpa por tudo que eu te fiz. Me perdoe, mãe, se você não foi feliz. Muitas besteiras eu fiz, eu confesso. Bate cabeça pro fama, sucesso. Corri atrás da minha melhora. Sem perceber, fui esquecendo da senhora. Que veio de tudo pra mim ser um vencedor. Olha a vitória, mãe, obrigado pelo amor. Muita tristeza eu fiz você passar. Não chore não, mãe, um dia vai se orgulhar do seu filho que deu dor de cabeça. Eu te amo, mãe, vê se não esqueça. Hoje eu sei quanto faz a sua falta. Olha a foto na estante, lembrava. Era feliz quando era pequeno. Hoje só Deus sabe o que eu tô sofrendo. Longe de ti, eu quero seu carinho. Oro por ti, mãe, não me deixa aqui sozinho, preciso de você. Muito mais agora, não me deixe só, mãe. Chegou a hora. Tanto tempo eu tive pra dizer que tudo de verdade eu disse. Que tudo que eu te fiz foi sem querer. Desculpe, foi tudo sem querer. Tanto tempo eu tive pra dizer. Tanto tempo eu tive pra te dizer. Que tudo que eu te fiz foi sem querer. Me desculpe, mãe, foi tudo sem querer. E aí, Bi, lembro de você bem pequeno. Quem dera aí, hoje você tá escrevendo. Compositor, canta a vida e o amor. A mãe está contente, muita gente gostou. Estão pedindo, tá tocando aqui na rádio. Na 105 até fizeram comentário. Pô, irmão, Deus tá abençoando a nossa família por todos esses anos. Todo mundo erra, isso é fato. Veja o Fer preso lá do outro lado, tirando vários dias no sofrimento. Na penita do estado é mais um detento. Graças a Deus a mãe se recuperou. A perca da Nicole não a agradou. Perdeu um filho de uma hora pra outra. Pra você ver como a vida é louca. Mas eu tenho certeza que um dia tudo mudará. Mudará. Mas eu tenho certeza que um dia nós vamos chegar. Vão chegar. Mas eu tenho certeza que um dia tudo vai mudar. Vai mudar. Vamos lá. Vão chegar onde Deus queira. Eu tive pra dizer. Tanto tempo eu tive pra te dizer. E tudo que eu te fiz foi sem querer. Desculpe, foi tudo sem querer. Tanto tempo eu tive pra dizer. Tanto tempo eu tive pra te dizer. E tudo que eu foi sem querer. Me desculpe, mãe, foi tudo sem querer. Pode crer, tudo isso é verdade. Dessa família, mano, não amizade. Vários anos tamo junto aí na luta. Muitos shows, entrevista nas ruas. Esse é o sonho que tenho desde moleque. Tá com os parceiros por aí cantando rap. E vi de perto a tristeza da família. O filho preso, na sequência morre a filha. Graças a Deus chegou o dia da vitória. Obrigado, família, chegou a hora. Na vida a gente ganha, na vida a gente perde. Na vida a gente escreve o sonho que merece. Tanto tempo eu tive